2002, top de paz no ar, chega mais. Ei, ei, ei, ei, ei, já não precisa mais gritar por socorro. Toque de paz, chega mais aqui a voz do morro. É tipo assim, pra ladrão nenhum botar defeito. Mas se é pra falar da salvação também é que nós é daquele jeito. A paz veio do céu, pra Israel nasceu em Belém. Cresceu correndo pelos guetos de Jerusalém. Assim, tipo eu e você, mas é diferente naquele tempo, irmão. Não existia a TV pros moleque cobiçar e querer. Demorou pra não ter mulher, a droga, o luxo, o dinheiro. Tudo dentro daquele pequeno mundo, apageiro, parceiro. Que desce a rua no mó gás, mais uma vez Alcatraz. E a polícia vai atrás e o diabo ri. Assiste tudo de camarote. O nóia que sai no pinote, o quadril do carro forte. Mais uma mãe que no velório chora o amargo do final triste. Quem é daqui assiste a saga do apocalipse, de eclipse, BMW, só importado, alto ligado. Na esquerda vai cheirado, mas só quer a salvação. Sair disso aqui e evoluir. Mas não, não, não, não, não, tipo assim. Morrer na pedra, segurando o copo de uísque. Ou ser o alvo fácil pro atirador de elite. Jesus me prometeu perdão, irmão. A redenção. Pra mim e pra você a salvação vem comigo. Mas só se for capaz, no meio da guerra é que eu quero a paz. Vem comigo, vem, vem, vem. Mas só se for capaz, no meio da guerra é que eu quero a paz. Vem comigo, vem, vem, vem. Mas só se for capaz, no meio da guerra é que eu quero a paz. Vem comigo, vem, vem. Mas só se for capaz, no meio da guerra é que eu quero a paz. Vem comigo, vem, vem. Mas só se for capaz, no meio da guerra é que eu quero a paz. A conversão dos irmãos é só uma questão de tempo. Aí, eu vim pro arrebento, pra revolucionar, mudar o seu conceito. Vê só, o som bate daquele jeito. Frente louco, toca a bola, joga o jogo. Sou eu agora, do meu time o atacante, o centralvante. O meia direito, esquerdo, lateral e o volante. Do exército, sou tipo um batalhão inteiro. Daquele jeito aí, soldado do gueto. Visto a camisa, irmão, vou pra cima. Levo a rima, se liga, e aqui domino a rima. De primavera a verão, de outono a inverno. Cantar a paz, o flow, que é o que quero e espero. Pois eu sei que a maldade é tamanha. Fazer o bem, quem tem, me diz quem tem a manha. Se segue assim, de domingo a domingo. Sobre o domínio do inimigo, que te acende uma falsa luz e te seduz. Mas aí, eu ligo e te digo, irmão, que não é a luz que me fez enxergar o que a vida tem de melhor. Não pior, sem pó, ó, tô longe do B.O., vê só. Me fez acreditar naquela chance. Não mais a vida de antes. Perseguição, adrenalina, polícia no retrovisor. Lá no importado do doutor, mas eu quero é viver o amor do Senhor. O valor que o dinheiro jamais comprou. E a, sim, pode crer que eu vou levando um toque de paz. Crente louco vai rimando. Vem comigo, vem, mas só se for capaz. No meio da guerra é que eu quero a paz. Vem comigo, na paz, mas só se for capaz. No meio da guerra é que eu quero a paz. Vem comigo, paz. Mas só se for capaz, no meio da guerra é que eu quero a paz. Vem comigo, vem, paz. Mas só se for capaz, no meio da guerra é que eu quero a paz. É que eu quero a paz.